X via Alpha, holding point runway 10, change to 118.6, bye. Holding point, runway 10, 118.6, bye. Salvador, 3561, boa noite, tem informação Zulu? Boa noite, Azul 4070, faça 180, 150. Azul 4070, boa noite, identifique, chegada à Mari, desça para a unidade 050. Autorizando 050, chegada à Mari, Azul 4070. Bom, meu Golf, Quebec Golf, o centro restringe até o nível... Restrito ao nível 350, chame o centro Recife na frequência 126.85 e alterna 125.45. Tranquilo, restrito 350, 2085, 2545. Obrigado, boa noite, Golf, Quebec Golf. O TAM 3603 já está estabilizado visual com a pista dela. Mais 3 milhas passa ao IBCA. 3603, completo final, torre 18.6, bom posto. 18.62 é com a torre, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o TAM 3603, estabilizado, passando mais uma milha ao IDSA. 6603, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso e informe que tem checado final. Já está baixado para lá, senhor. Tower Gurevi, 3197, holding point 10, ready to go. Where do you maintain position? Okay. Solo Gol número 3, pushback a fundamento, gate 2. Autorizado, chame pronto para táxi. 2 ou 3, aqui consta 3. Dando 2. Autorizado, vai apontar para o táxi com o meu. Completo final, torre 18.6, bom posto. Gol no 884, torre 118.6, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite. Gol 1884, passa Duna, visual com cabeceira 10. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, 884. Já está autorizado, né, senhor? Podia confirmar o vento? Autorizado o pouso. Vento 1160 graus, 3 nós. Obrigado, senhor. Após ETAP, vamos na proa do Serra Vítor 366, completando com o GPS 10. Afirmativo, da presença, autorizado o Serra Vítor 366, desça para 2500-1012, informe iniciando o procedimento. Da presença, autorizado o Serra Vítor 366, descendo para 2500, ajustado no 012, Azul 4070. Solo Zulu 8, de vez direita, 129, solo. Direito 1209, 3603, boa. Gol 884, passou, marcador externo, bastante travado, visual. 884, livre pouso, pista 1-0, vento 170 graus, 5 nós. Livre pouso, gol 884, 450. Comandou o seu 3603. 30, táxi até antes da Juliette. Até antes da Juliette, 3603. Negativo. Ah, ok, estão aguardando aqui pro pushback. Ano 3561, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 17, decolando 10, saída gol de transição fito, controle 1.9.35, torre 1.8.60, código transponder 5564. 360, Brasília, Pesolo 17, saindo agora o fito, decolando da 10, curva direita. 1935, controle 186, torre 5564, no transponder, pronto para o pushback no 08. Autorizado, chamo pronto para táxi. Obrigado. Paulo, gol no Belo 383, a bordo, alterna com fatores de autonomia, sucesso para o táxi. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 1-0, via alfa, transferência. Sim, autorizado para ponto de espera, lá chegou a torre, no Belo 3603, está próximo a Juliette. Sim, a gente mantém. Mantendo. Salvador, boa noite, 84, livrou à direita. Livre táxi via Alfa para o portão 06. Via Alfa para o 06, boa noite, 84. 3603, livre ingresso, portão 03. Ingresso para o 03, está 3603. Autorizado ali, é Mateus 0. Falei, Mateus 10, gol do Beno 3. Salvador, Depart Control, good evening, 3197, dial Depart. Bordo, está alternando com 5, com 4 horas. Departure climb to 360 to 197. 561 na transferência. 361 na pegada. São antes da taxa de Juliette, vai dar passagem ao TAN 3561. Ok, mantém posição antes da Juliette, 984, vai dar passagem ao TAN. Pois o TAN livre ingresso para o 06. Ok, após o TAN, ingresso para o 06, 984. Vixe, o metrô e 18.6, bom pouso. Chora 18.6, até mais. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4070, passou Serra Vita 366. 64070, continue a aproximação, repórter 3, checado da cidade do 0. Vou entrar trem baixando, azul 4070. Passou 1935 no voo no meio do 3. Oi Salvador, muito boa noite. É o TAN 3561 no ponto de espera. Pronto, ciente da tração. Ciente, mantém a posição 3561. Azul 4070, check train livre pulso, vento ONU 70 graus, 5 nós. Livre, pouso no 0, azul 4070, tá baixado pra lá. Deposition. Deposition, 3197. Professor de Salvador, boa noite, seu gol no meio ou no 3? Gol no meio ou no 3, capato radar, seda gole, subo nível 360. 360, gol no meio ou no 3? Controle Salvador, está na 410. São 9410, chame na frequência 1935. Cliente. Controle Salvador, está na 410. São 9410, prossiga na frequência 198. Está na frequência 1935, agora compra. O senhor está modulando na 198. Aguarde. Controle, está na 410. Agora sim, na frequência 1935, identifique, chega na Mari, desça para o nível 050. Mari 050, está na 410. Autoriza a Duna, está presente? Autorizado ITAP, está presente. Gente, está na 410. Autorizado R9, informe velocidade em cada. De cada em 340 nós, da 9410. Forte Salvador, é o Mike. Sim, não, no 0, 5 mil. É 3455, formação Zulu. É 3455, boa noite, identifique, chegada bom, desça ao 040. Identificou, descendo para o 40, R9, solicita para o 0. Certo. QRA? 410, informa o tráfego da Gol, que está na posição de 2 horas 33 milhas rumo oeste, cruzando o nível 70 em ascensão ao nível 360. Um Boeing 737-800. Ciente, está na 3197, call now receive center frequency 128.8, you can level 133.25. 128.8, 133.25, have a nice night. 3561, livre decolar, vento 150 graus 39. November Tango X-Ray, identifique, chegar na mar e desça para o nível 050. Controle Salvador Cordial, boa noite, Avianca 6300. Avianca 6310. Siga Avianca 6310. Estava modulando em 1273 com centro Recife, tem de contato com ele. Estou na ideal de descida. Estou me encontro a 108 milhas de Salvador. Controle TAN 3561, boa noite. 3561, aguarde. O Avianca 6310, estamos entrando em contato com Recife para autorizar sua descida. Afirmativo. Fazendo a correção de 110 milhas em relação a Salvador. É, então 3561 no contato radar, saída Gole, subo nível 360. Afirmativo, saída Gole, 3360, então 3561. Gol no 1000 no 3, chame Centro Recife 1288 e alterna 1-3325. 1288, alterna 1-3325. Avianca 6310, centro autoriza a descida para 1960. 1960, mantém as duas em definitivo? Afirmativo, eu mantenho essa frequência. Obrigado. Parabéns. 3561, pode voar, Eval? Exato, Eval, tá 3561. Muito grato. Vitor 366. Positivo, 2510 com 1012, botará no Cia Vitor 366, teste 3455. 0662, identifique chegada Mari, desça para o nível 060. 060 Mari, desce com o 360. A 2 milhas de Serra Vista 366, OTAN 9410. O 9410 da TAM, completa final de GPS, chame a torre 186, bom pouso. 86. Boa noite, tá 9410, a meia milha do Serra Vitor 366, visual com o campo. Gente, repórter passando 372. Gente, tá 94110. Bianca 6310, sua identificação, desça para nível 070, autorizado chegada Mari. 070 na Mari, a Bianca 6310. Controle está passando, é quanto a luz. 288-3325, bom serviço. Romeo November Tango X-Wing, qual a velocidade indicada? Tá com 255. Reduza para 2100 nós para distanciamento Romeo November Tango X-Wing. 2100. Afirmo 2100. 3662, e qual a velocidade indicada? 250. Passar nível 100, inicia redução para 2109 para seu fechamento. Tá 3662, é o número 3 para aproximação. Tráfego 11 horas, 13 milhas. Passa nível 075 para 050, é um Charlie 525, o tráfego que o precede. Gente, reduzindo então a parte do 100 para 2109. Patrulha está passando, é Petrovolk, 7 azul. Livre pouso, pista 10, Antuno 60, grau 59. Livre pouso, tá 9410. Vanda proa de Bonf para a chegada Bonf, reporte pontidade descida. É para o voo, solicita o possível, voar na proa do VR, mas não está certo, está colocado mais próximo. Gente, está autorizado voar na proa do VR, chame para modificações de regras Eco Hotel Golf. A Romeo November Tango X-Wave, tração para sequenciamento, curva esquerda para o 0105, limite magnética 080 de Simbra. Confirmando para o November Tango X-Wave? Afirmo, curva esquerda para o 0105. Esquerda 0105, confirmando o limite? Magnética 080 de Simbra, November Tango X-Wave. Magnética 080. 3662. Zero no dois. aeronave 2500-12 vai botar no 66. Escuta no 885. Pro 010, limite magnética 080 de Salvador. Correção, magnética 080 de Simbra. 1 November Tango X-Ray, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Para 3.000 no 012. 3.662, desça para nível 040. 040, 3.662. Avianca 6310, desça para nível 050. 050, 6310 da Avianca. Chave 410, solo aos 40, direito 29, solo. 29. 1885, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Diné, controle 1.9.35, torre 1.8.60, código transponder 5571. Teste a sua identificação, autorizado chegada Bonfi, desça para nível 060. 060 na bomba, 5627. Saneamento. Trabalhei para saneamento, 985. Veja visual com a pista, 3455. 3455, chame torre 118.6. 186, obrigado. Zona 075, 3662. 3662, novo limite a magnética 1110 de Simbra. 3455, check 3, pouso no zero, vento 1.60 graus, 3 nós, 3455. Positivo já, embaixo travado, está livre pouso, 60 com 3 nós, 0. Não, poderia confirmar a velocidade desejada? Como que o tráfego que o precede está com 1.60 de graus, então é 3.662, se há 9.6 milhas. Até 3662? Mais ou menos, a sua mensagem está entrecortada. Vai seguir tráfego a 1 hora, 9.4 milhas, rumo este, com 1.70 de ground speed. Ok, estamos reduzindo, 3662. 3667, liberaria a velocidade de morte. Liberaria a velocidade de embolso, senhorita? Negativo, 6727. Certo, 6727. Seu número 4 na aproximação, 6727. Certo. Controle Salvador, boa noite, 3858.